Ei, DJ, só daquele pontinho lá, pô, que tá estourado, que faz mais ou menos assim, ó. Isso, daquele modelo. Ó, isso é bandido, gato preto. Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto. Bora meu parceiro Daniel DS Trader, JV Açaí Teria. Ó, divulga aí Tiaguinho CD, Jefinho CD, Hard CDs, Lipinho MP3. Ela gosta do preto, para o mesmo. Gosta do preto porque o preto faz direito. Te pega de jeito, puxa seu cabelo. Tá tapando essa bunda e não viu seu corpo inteiro. Ela gosta do preto, para o mesmo. Gosta do preto porque o preto faz direito. Te pega de jeito, puxa seu cabelo. Tá tapando essa bunda e não viu seu corpo inteiro. Ela gosta do preto, para o mesmo. Gosta do preto porque o preto faz direito. Te pega de jeito, puxa o seu cabelo. Tá tapando essa bunda e não viu seu corpo inteiro. Gosta do preto, fala o mesmo. Gosta do preto porque o preto faz direito. Te pega de jeito, puxa o seu cabelo. Tá tapando essa bunda e não viu seu corpo inteiro. Na tua cara que ela tava viciada, te farei na tua cara que ela tava viciada, te farei na tua cara que ela tava viciada. Olha a pegada, te farei na tua cara que ela tava viciada, te farei na tua cara que ela tava viciada, te farei na tua cara que ela tava viciada. Olha a pegada. Poxa, é pra dizer mais, cansei. Te farei na tua cara que ela tava viciada, te farei na tua cara que ela tava viciada. Olha a pegada. Era o rebaixado CG, tamo junto, é nóis daquele jeito, viu? Conquista CDs. GB CDs, tamo junto. Detona CDs, File Mix, o Rei do Grave. Ela gosta do preto, faro mesmo. Gosta do preto porque o preto faz direito. Te pega de jeito, puxa seu cabelo. Tá tapando a sua bunda e lambe o seu corpo inteiro. Ela gosta do preto, faro mesmo. Gosta do preto porque o preto faz direito. Te pega de jeito, lança seu cabelo. Tá tapando a sua bunda e lambe o seu corpo inteiro. Gosta do preto, falo mesmo. Gosta do preto porque o preto faz direito. Te pega de jeito, puxa o seu cabelo. Tá tapando a sua bunda e lambe o seu corpo inteiro. Gosta do preto, falo mesmo. Gosta do preto porque o preto faz direito. Te pega de jeito, puxa o seu cabelo. Tá tapando a sua bunda e lambe o seu corpo inteiro. Tua cara que ela tava viciada, te farei na tua cara que ela tava viciada, te farei na tua cara que ela tava viciada. Olha a pegada, te farei na tua cara que ela tava viciada, te farei na tua cara que ela tava viciada, te farei na tua cara que ela tava viciada. Olha a pegada, ó. Te farei na tua cara que ela tava viciada, te... só tem isso, hein? Ela tava viciada, te farei na tua cara que ela tava viciada. Olha a pegada, olha a pegada. Agora acabou, né? Tá com a mulher, chão. Ó. André Civis. O Moral de Ibicoara.